Planalto e o padre Marcelo Rossi se uniram em uma corrente pela paz e pelo amor neste fim de ano. 342-1080 Deixe seu nome e telefone para concorrer a nossa camiseta. Quem canta, reza duas vezes pela paz. Aqui em primeira associada, ganharão junto com a camiseta com os espetaculares de Nossa Senhora do Carmo. Final de contraternidade. E de já, se garanta a sua. Planalto, pensando no coração de Brasília.